Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Esse filho está bom, esse filho? Graças a Deus. Hoje vamos fazer um trabalho tudo diferente, né, filho? É. Esse tem os apetrechos do Padre? Este é um texto, este tem, este é um livro sagrado. Deixa eu ver. Este. Esse filho está bem, esse filho. Graças a Deus. Este amém. Este é muito bom, filho. Este mesmo quando nós juntarmos, nós pôr para fora, este é um lado bom. Esta energia positiva, este tem que trazer coisas positivas. Este vem elevar a nós. Este vem trazer uma magnitude tudo de nossos feitos. Este é sempre bom, filho. Este é sempre manter essa energia, manter este astral, este manter elevado. Este só vai trazer coisas boas, este filho, viu? Oh, meu Pai eterno, graças a Deus. O Senhor é uma entidade espiritual hoje que já viveu na Terra, certo? E já teve muitas passagens de planos, de muitas, já vê, e viu muitas vezes como padre. E tantas vezes como padre, que este padre, virou padre aqui, virou padre lá, virou padre em todo lugar. E com qual nome o senhor se apresenta? Eu sou o padre Junqueira. Entendi. E na sua passagem na Terra, o que foi o ensinamento mais importante que até hoje o senhor lembra e se perguntam, o senhor compartilha, que o senhor levou daqui? Este muitos ensinamentos, muitas coisas. Este é o maior de todos, este Evangelho do Cristo. Este amai. Este ficar o filho, eu filho com dúvida, este ame. Este não precisa mais nada, este vida. Este é o amor incondicional. Este amor de não toque, este amor, este é a coisa mais, é mais resumida, este de toda a obra. Este cada filho é filho, este é como chanteia divina. Este filho, este sai do Pai. E este filho é galga, este filho caminha, este filho ele vai adiante. E este filho, este vai, este encontrar o Pai. Então este Pai, este vivo, este filho. Este Pai, este Deus vivo, este dentro de cada um. Este é cada um. E este Pai, este é o amor. Este amor, este cada um. Filho, filha, este amor é tudo, este vida. Nossa. E o senhor tinha noção de que depois que desencarnava, a vida continuava do jeito que hoje o senhor sabe que continua? Este Padre já teve muitos caminhos, este vida. Este Padre já foi mago, este Padre já mexeu com energia, com elemental. Este Padre já morreu em fogueira. Este Padre já defendeu esta igreja. Este Padre veio esta terra sagrada, esta terra que aqui estou. E este Padre encantou esta terra. Este encantou, este aprendeu, este com os índios. Este último passagem, este Padre, este veio como velho, este veio como preto. Este aqui aprendeu a língua, este Padre. Este como preto era. E aí, este muito difícil para tudo depois, acho que ficar sem língua. Este por isso tudo. Mas é muitas passagens, este terra, muitas passagens. Aqui eu encantei este com todos os trabalhos que aqui vi. Entendi. Mas assim, nessa encarnação como Junqueira, o senhor sendo padre, sabia que a vida continuava em espírito, como a própria doutrina espírita ensina, ou o senhor saberá dizer hoje se é muito diferente, mas como é que era na sua última encarnação? O senhor tinha noção de que a vida continuava como o senhor sabe hoje? Este não, filho, este não, as coisas não eram ditas deste jeito, este não eram trabalhadas deste jeito, este é muito confusão, muito confusão. As coisas eram dogmadas, era tudo de um jeito dito, e que se faziam acreditar, mas este é muita coisa, filho, este não precisa ser ouvido, este é muita coisa, este não precisa ser visto. Ele muito, este filho e filha, este pode ver, este sente, este sente a presença, sente a clareza de tudo, sente este amor que este disse, e este tudo unido, este de grandeza do Pai, este não acredita, este de continuidade. Este não acredita, este sempre está seguindo. Este não ser justo, este não é ficar tudo dormindo, este não ficar tudo aguardando, este ficar vivendo em matéria. Este não até este em passagem. Este em matéria, este em coisas que este vive, este para extrapolar este mais à frente. Este faz isso tudo este aprendizado. Mas esta é a orientação que este padre fala, este padre, quando o carne, este não tinha este grandeza de pensamento, este não tinha este grandeza de visão, este não tinha. Mas é muito, este filho, este mais, é nós sente, este vivo dentro de nós. E nós vemos as clarezas, as coisas, este desse jeito. Este não por escolha que vê, escolha que escuta, porque este não tem a clareza. Este os homens, este fazem tudo, este orientam tudo, este na sua visão. Este é a visão, este do outro lado é outra. Este é a nossa visão, este é outra. Este não tem a visão limitada. Este fica explicando as coisas, este fica a luz de matéria, este é a luz de carne. Então este não tem a mesma compreensão, este não tem a mesma visão, este não tem o mesmo sentido. Este não. Por isso que nós ficamos tão limitados e induzidos. Mas o que o nosso centro está dentro, cada um, este não tem nada que toque, não tem nenhum valor que substitui. Hoje, se tem um padre nos ouvindo e está meio assim, será que realmente a gente, quando morre, continua como espírito, do mesmo jeito que era enquanto encarnado? Será realmente que é assim? O que o senhor tem a dizer para ele que ainda está dentro da doutrina própria da Igreja Católica? Este viu, este padre, que este continua seguindo sua obra, que este acredita neste Deus vivo, e que este deu os passos deste nosso Criador, este por seu Filho, este por Jesus, e que este leva esta palavra, e não se preocupe este com críticas, e não se preocupe com o que estão dizendo, com o que estou achando, este do mesmo jeito este padre hoje vem. Este vida é sua é hoje, este vida é sua é amanhã, este vida é sua é continuidade. Este de tudo o que é, este de tudo o que realiza, este de tudo o que atrai, este continuidade, este quando ele encarne, é o que este vai encontrar. Este vai encontrar, este deu energia, este tudo aquilo que é o galgou. Este galgou coisas boas, este viveu coisas boas, este viveu, este tira fantasia, este tira máscara, este tira tudo. Este fica nu, é nu a presença de Deus. E este é nu, este de pureza, este é nu, este de realidade, este é nu de esclarecimento, este que este vai dar a galgada, este que vai, este transformador, este na sua vida. Então, este dê os passos, então, este dê as caminhadas, este faça os feitos, este não se preocupe, este onde dá, onde chega, aonde vai, este não. Este é exatamente como o padre disse, ele é o amor incondicional. Este viva bem, este faça as coisas com realidade, e faça as coisas, este não tão preso, e não tão preso é da maneira que as coisas são determinadas a ser. Este entre mais, e viva mais, perceba as coisas ao lado, perceba o que elas de fato estão mostrando ao ser. E hoje, e não diferenciando este do seu dogma, e não diferenciando este de sua casa, mas sendo você, este nessa realidade de Cristo, e sendo você, este junto, este fé sua, este inabalável, e por tudo. Este pare, lei do homem, separe. Vive, lei do homem, separe. Mas não faça dele, este é a verdade de Deus. Este é nunca. Verdade de Deus, este é absoluta, verdade de Deus, este é acima, a verdade do homem. Parece que o senhor também ensina que quando qualquer doutrina que se

e faça deste palavra, este força, este elevação espiritual. E aí você não preocupa hoje, você não preocupa amanhã. E chega a continuidade do que você sempre foi. E chega um passo, e chega outro, e chega outro, e chega outro. E você, quando eu olho atrás, você muita coisa passou. E você aproveita, filho, filha, e você dá as mãos, e você leva quantos tantos puder junto, e você explique. E você não adianta você ser luz e ficar apagado, e ficar miúda. E seja luz e agenda, careia. Careia o mundo, se faz as coisas melhor. Você sente melhor, essa energia para ser sua. Essa energia vivida, energia transcendida. O padre tem observado, por acaso, se no mundo espiritual, quando um pastor desencarna, o próprio padre ou um palestrante espírita, eles sentem dificuldades, sobretudo quem não tem assim muita participação dentro desse conhecimento de que a vida continua naturalmente como você está encarnado. O senhor tem percebido isso, um choque por parte dessas pessoas que acreditavam toda uma vida na sua própria doutrina, por exemplo, o descanso até que Jesus volte, e aí chega e vê que não tem nada disso. Como é que o senhor tem vivido essa experiência das pessoas chegarem no mundo espiritual e notar que, de repente, não é bem o que elas acreditaram e professaram a vida inteira? Olha, esse filho, esse tem de tudo, tem de tudo. Esse, quando eu estou lá, esse tem o esclarecido e tem o menos esclarecido. Esse, quando eu cheguei ao outro lado, esse tem aquele que se fica preso ao corpo. Esse fica preso e fica preso. Esse, para arrancar aquele de preso, esse precisa de muito custo. Esse tem aquele, esse que não. Que mesmo tendo esse vestimenta, esse desce. Esse desce outras invasões. Porque essa energia que cada um cabe. Esse mesmo não envolve o padre, esse mesmo esse pastor, esse mesmo de todo o nome que fala, esse todo título, tudo título, esse mais o que faz uso deste. Então esse padre, esse vê, esse mundo de dificuldade. Mundo de dificuldade, esse por tudo o que vive, tudo o que acredita. Mas esse tem a culpa, esse tem esse dolo. Esse tem o peso, esse das coisas que coloca, das coisas que faz. Esse tem o eu não sabia, esse tem o eu sabia, esse eu faço de conta. Mas esse, quando esse cada um, esse tem a realidade, esse cada um quando esse vive, o que de fato vive, e esse filho esse encontra, esse no que é natural, esse quando volta, que chega à sua casa, ao que é, esse sair dessa viagem, como fala, ou espíritas, ao che se encontra, e se conta, e se leva tempo. Leva tempo, e se leva em maturidade, para que se possa germinar as coisas. As possas voltar, as compreensões de cada um. E aí eu digo, esse muito sim, dificuldade. Mas eu não posso exigir todos. Mas eu posso exigir muitas dificuldades. Esse grande maioria desce e cai de maçã. Cai. Mas esse tem nome, esse tem título, esse tem tudo quanto é coisa, esse é vida terrena. Esse não falo esse para esse blasfemar esse nenhum nome de título que são colocados aqui. Esse não falo esse nada em nome para blasfemar. Mas na realidade, como foi dito a pergunta, esse do lado de cá. O lado de cá e desce grande parte. Desce, encontra aquilo que é. Aquilo que agalgou, aquilo que levou a fundo e tantos outros juntos. E aí, estes filhos, estes filhas, esse passa pelo tempo, e que deixe possa se redescobrir. E que se possa se voltar a encontrar a luz, e se possa voltar a se levar. E esse tempo nosso é diferente do tempo aqui, matéria. Esse nosso tempo, esse não fica enchendo passado, esse presente, futuro, esse nada. Este tempo agora, este é imutável, este vai, e este reforma que este não se faz aqui, este faz lá. Então, respondendo, este pergunta a este filho, este em muitas dificuldades, muitas, de muitos, muitos, muitos, muitos nomes, muitos, acabam por ser dificuldades, este por esclarecer. Mas tem aqueles que têm a dificuldade, mas tem a clareza, este da pureza deste.